Next Saturday night, we're sending you back to the future. Salve, salve, nossos ouvintes, nosso 10º programa. Hoje falaremos sobre um tema que agora eu não vou falar, primeiro eu vou apresentar os... Já tá na página, pô, qual é o tema? Maldito! Não adianta fazer mistério. Mas muito... eu não leio essas coisas. Quando eu vejo o podcast das outras pessoas, eu não leio. Pra quem tá assinando o feed, é um mistério, né? Mas tudo bem que a música já tá tocando, então... Então pra você que assina o feed... Não, na verdade, pra quem tá assinando o feed, quando ele pegar o episódio, vai estar escrito no nome da equipe. Apresenta a equipe, é melhor, vai. Pra você que é cego, não viu sobre o que estamos falando hoje, agora eu vou apresentar a equipe que está participando da gravação. Nosso querido Diego Flyfish. E aí, galera? O Fábio, participando novamente. Olá, meus caros. E... Saudosa Vivi. Saudosa Vivi. Saudável Vivi. Sem esquecer de mim, em voozinho. O tema de hoje é... É de volta para o futuro. Que foi isso? Também interessante, interessante. Filme aí da cultura nerd. Então, de volta para o futuro 1. Quer que vocês tenham a falar? É um filme do Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, cara bastante explorado, né, no gaveteiro. Pois é. O Spielberg, ele é produtor do filme. Ele é produtor, né? Ele tá sendo a mesma coisa que o Peter Jackson tá sendo no Instituto 9. Ele tá botando o nome dele lá, paga de produtor e tá botando o nome lá pra mais ou menos, pô, divulgar o filme, né? É, só coloca o nome só. Só, né, pro filme não cair em descrença, né? Ele não ia colocar o nome dele numa merda qualquer, né? Pois é, né? O Zemeckis, ele já fez isso com o filme do Peter Jackson também. Ah, foi? Aquele... Os Espíritos. Nossa, nem com Michael J. Fox. Cara, pra mim, Peter Jackson começou depois de Senhor dos Anéis. Eu não conheço isso. É ascensão, né, Diego? Vocês sabiam que o Spielberg aparece no filme? O primeiro? Ele faz uma ponta, né, às vezes, no filme. E ele é o quê? Ele... Vocês sabem aquela parte que o... Logo no comecinho, quando o Marty pega... Sai pegando bigu nos carros. Você sabe o que é pegar bigu, né? Ah, sim. Não. Pra você que não mora onde mora o Fábio... Do Nordeste, né? Gírias nordestinas. Na verdade, são gírias alagoanas. O que significa? Quando passa um carro assim, é aquele pirralho lá que tá na rua, vai e sobe atrás do carro. Isso é pegar bigu. Isso é pegar rabeira. Pega rabeira. No começo, ele sai fazendo isso nas caminhonetes, né, com skate. Ah. O cara que tá dirigindo a caminhonete no começo é o Spielberg. Ele até aparece assim, olhando pra trás. Aquele que olha pra ele? Ué, era ele, pô. Eu nunca reparei. O Peter Jackson tem esse costume também, né? Não sei. É, ele aparece no... No Senhor dos Anéis ele aparece, não aparece? Senhor dos Anéis, lá na Sociedade do Anel, ele aparece quando eles estão indo pra abrir, sabe? Aí tem uma hora que mostra um gordão bebo lá na cidade. É ele. Vocês sabiam que a primeira máquina do tempo era pra ser uma geladeira? Geladeira? Eu já li essa história. Na verdade, a máquina do tempo era pra ser uma geladeira e não... Carro. Agora, nossa, eu entendi uma paródia de um filme que era uma geladeira, a máquina do tempo. Entrava na geladeira. Ia ficar parecido com aquele filme lá, que do... Aquele do Keanu Reeves. É, não quero entrar numa cabine telefônica, né? E Ted. É, isso. É, então, mas aí eles resolveram não fazer porque eles acharam que as crianças iam começar a entrar na geladeira. Que perigo. Muito mais inteligente é ficar acelerando com o carro, né? Direção à parede. Muito mais legal. É, né? Mas, tipo, é muito mais difícil a criança entrar, acelerar um carro, pegar e sair correndo, que é na geladeira, né? Geladeira é de mais fácil acesso, né? Ah, não, e se tiver rodinha, essa geladeira? Sim. Sai empurrando. Imagina o rastro de fogo da geladeira, assim, na cozinha, né? Em direção ao fogão, né? Pois é. Bom, mas o DeLorean é infinitamente mais legal. Tá, né? Mas o DeLorean é um clássico, né? Filmes que envolvem viagem no tempo, geralmente cada um tem uma certa vertente, né? A vertente do Exterminador do Futuro, por exemplo, é que você não pode alterar o futuro. Você pode adiar, mas você não pode alterar. Pode adiar, pode mexer uma coisa ou outra, mas o destino tá traçado já, né? É, a teoria do Desmond, do Lost. É. Tem um filme também que eu não assisti, A Máquina do Tempo, que o cara construiu a máquina pra salvar a mulher. E não conseguia. E não conseguia salvar. E depois ele pensou, porra, mas eu construí a máquina pra salvar ela. Se eu salvar ela, por que eu construí a máquina? Eu não vou ter construído. Aí ele vai ficar preso no tempo. Mas esse filme é legal. Sim, mas outra vertente é a vertente Dragon Ball Z. E tem outras coisas. Infelizmente, eu só tô lembrando de Dragon Ball Z. Do céu? É. Se você volta no tempo, você não vai conseguir alterar o futuro. Você vai fazer apenas uma realidade alternativa, que vai existir paralelamente com a outra, né? Não adianta. Você pode voltar no tempo... Você vai criar, na verdade, um paralelo. Você vai criar a mesma teoria do De Volta pro Futuro. Vai criar dois... Na verdade, em um certo não. ponto, você vai criar dois universos paralelos. Dois futuros paralelos. Na verdade, a do De Volta pro Futuro é um pouco diferente disso. É aquela que uma mínima coisa que você fazer de diferente no passado vai alterar totalmente o futuro. Vou ou não ao banheiro. É uma coisa ridícula, né? É mais ou menos isso. Se você vai ao banheiro, vai ser um futuro. Se você não for ao banheiro, vai ser outra coisa. É mais ou menos isso. É como se fosse uma infinidade de universos paralelos. Mas foi o que eu falei, são futuros paralelos. É aquela explicação do quadro negro que o doutor fez. Isso, isso. E ele sempre explica da maneira que até um idiota entende. Ele vai criar, a partir desse ponto que você fez uma merda no passado, você pode alterar o futuro. É, então... mas a diferença daquela segunda teoria que a gente falou pra essa é que quando você faz esse outro futuro, de acordo com esse De Volta para o Futuro, aquele outro deixa de existir. O que existe agora é esse novo. É diferente daquela outra, que vão existir dois futuros diferentes, que é o que acontece até no Dragon Ball. Peraí. Você tá dizendo que em De Volta para o Futuro, o futuro deles deixa de existir? Não, o que eu tô dizendo é o seguinte. O que o Ivozinho tá falando é até uma parte que acontece em De Volta para o Futuro 2, que quando acontece aquele todo... Quando o Biff vai pro passado, aí vira aquele futuro caótico, não acontece? Quando ele entrega o livro pra ele. Quando ele entrega aquele livro, aquele 1985 do começo do primeiro filme deixa de existir e passa a existir aquele outro 1985. Caótico. Eu discordo. Por que você discorda? Na verdade, ele não deixa de existir, ele continua existindo em paralelo. Exatamente. Então, existem dois futuros. Você pode corrigir e você pode voltar pro passado e corrigir a tempo. Exato. Mas então, a partir do momento que você vai pro passado e corrige, aquele futuro caótico deixa de existir e passa a voltar a existir o futuro normal, o que era o original. Entendeu? É aquele, só vai existir sempre um tempo. Se você muda, aí vai... Não existe dois futuros paralelos, assim. Só existe um de cada vez. É isso que eu tô querendo assim, falar. Pra eles, né? No caso, pro Doutor e pro Marte. Aham. Uhum. Isso aí, tudo bem. Eu achei que ele ia desenrolar mais uma teoria. É, eu também, tá bom. É. E agora? Concordou, né? Concordou. Eu concordo. De Volta pro Futuro, pô. Quem é que não conhece hoje? Era o clássico da Sessão da Tarde. Pois é, né? Aí, cara, por falar nisso... A revista Veja relançou as edições dela antiga na internet, né? E eu fui lá ver as críticas de Volta para o Futuro, da época. Porra, é cheio de spoiler, cara. Ela conta o filme do começo ao fim. É, porque ainda não existia essa expressão, né? Então eles nem sabiam eles o que sabiam, que né? Eles achavam que podiam, era liberado. Sim, mas diga aí. Uma coisa que chama atenção é o roteiro do filme, que apesar de ser um roteiro relativamente simples na maneira de ele contar a história... Ele se encaixa perfeitamente, sabe? Cada coisinha... O roteiro de Volta para o Futuro demorou 4 anos pra ficar pronto. Foi bem trabalhado. Foi. Não é à toa, né? Que você vê, por exemplo, o fato de o DeLorean usar no capacitor de fluxo o plutônio. Aí o cara fala, ele usa plutônio porque, sei lá, é uma coisa legal, né, usar. Mas ele já faz isso porque isso já tem um gancho que ele roubou o plutônio que os terroristas ofereceram pra ele, né, pra ele fazer uma bomba. Aí aqueles mesmos terroristas vão depois fazer com que o Martin vá pro passado, né. E quando ele chega no passado, plutônio é quase impossível. É, ele tem várias pontas que se ligam. É. Ele não fica com ponta solta. É como também naquela hora que tem aquela velhinha lá falando, salve um relógio. Aí dá a impressão que aquela mulher aparece só pra interromper o beijo, né, que o Martin vai dar na namorada dele. Aí ela fala, salve o relógio. Não, toma um panfleto. É esse panfleto que vai salvar ele no passado pra ele voltar pro futuro, né. Exato. Cada coisinha dessa vai se ligando, isso que eu acho genial, cara. Pra quem chegou agora aí não sabe, a gente já fez uma análise, o Fábio fez uma análise sobre o primeiro filme, né? E a gente vai colocar aí na postagem um link direto pra análise aí, pra vocês assistirem também. Pra você que tem preguiça de abrir a página de análises e procurar filmes Back to the Future, a gente faz, coloca um link direto, tá? Aí são dois cliques, aí vou botar no link direto. Seus preguiçosos. O que acontece? Tem lá o Marty McFly, que é o protagonista, Michael J. Fox. Um anão, né? Um anão, baixinho, nanico. Personagem bastante carismático, 17 anos, não vai pra escola. Meio revoltado, né? Meio Save Ferris, né? Meio Save Ferris. As meninas queriam estar com ele e os homens queriam ser ele. Era uma coisa meio assim. Por aí. Ele é bem diferente da família dele, né? Ele é todo descolado, né? E a família lá é toda travada. E os atores que faz a mãe e o pai são novos, isso, né? Eles que tentam dar uma envelhecida nele, né? Maquiagem. Botões de boia na barriga da mulher. Agora é muito bizarro aquele pai lá. Você vê que o cara é novo, né? Tentando ser mais velho lá, é muito escuro. Parece até que o Marty é mais velho que o pai dele, né? Não, e chega o cúmulo de Volta para o Futuro 2, eles deixarem o cara com aquela maquiagem horrorosa dele pra dizer que o cara tá velho, sabe? Principalmente o pai dele, o cara deve ter uns 25 anos e representando um cara de 60, sabe? É porque, na verdade, o Martin, quantos anos ele teria? No filme, 17. É citado no... No filme, é. O Michael J. Fox tinha quantos anos quando ele fez o filme? Ah, ele devia ter uns 20 e poucos. Eu acho que ele tinha quase 30. Eles geralmente pegam pessoas mais velhas pra fazer um papel de gente mais nova. Ah, lá, Malhação, né, no cara? No caso dos pais deles, eles pegaram gente mais nova pra fazer um papel mais velho. Eles precisavam, na década de 50, deles novos, né? Que é quando eles aparecem mais. Que é bem mais fácil você envelhecer uma pessoa do que deixar ela mais nova. Exato. Né? Se eu não me engano, esse cara que é o pai deles no primeiro filme, no ator do segundo, é diferente. Não, ele é? É isso, ele não tá mais. Eles mudaram um ator, isso eu lembro. Aí diz que maquiaram o cara pra caramba por causa disso e tal. Sério que o pai é diferente? Sério. Não. Na verdade, o pai dele não aparece no segundo filme, né? Só assim, de costas. Ou aparece a voz dele. A voz. Nossa, isso. Eu jurava que era o mesmo. Tem uma cena até que é quando o pai dele... Eles dizem, o George McFly, né? Que é o pai do Marty. Sofreu um acidente, sei lá. E aí aparece ele pendurado assim de cabeça pra baixo. É justamente isso aí que mostra um cara bizarro, né? Com maquiagem. Mas eu achava que era o mesmo. Ele pediu um salário muito alto, aí os caras não quiseram. É um povo idiota, né? Às vezes acha que o filme vai parar se ele não participar, né? Tá se achando o Christopher Lloyd, né? Pô, e o filme ficou melhor ou igual ao anterior, né? Eles conseguiram dar uma volta lá no roteiro. Eles botaram aquele cabelinho lá nele, né? Aquele cabelinho, aquela franjinha lá. E eu acho engraçado que ele fica de cabeça pra baixo o tempo todo tentando ajeitar a franja cai. A Jennifer mudou também, né? Mudou. Do primeiro pro segundo também já. Cara, minha percepção tá zero, pô. Tô achando que é mesmo. Acho que ela tava doente, não é? O diretor, né, o Zemeckis, numa entrevista disse que ela tava com problemas pessoais na época, só disse isso. É o que eu li também, que ela não tinha condições de atuar, daí ela não pôde ir. Ah, mas essas de mudar personagem, é porque ele vai, é meio coadjuvante, né, eles. Agora, por exemplo, vê o Homem de Ferro, o cara que vai fazer o War Machine do próximo não é o mesmo. E é um cara que não parece. E nem parece. Marty, né, cara lá descolado, né, ele é amigo do Dr. Emmett Brown, que é o cientista lá de Hill Valley. Cidade fictícia. Cidade fictícia. Até hoje eu procuro Hill Valley no mapa, cara, junto com Springfield. e Raccoon City, Springfield, né? Eu já achei 5. Springfield existe, velho. Existem várias Springfields. Não existe a do Simpsons, mas existem várias outras. É tipo Viçosa aqui, parecem três Viçosas. Pronto, então, ele é amigo do Dr. Brown, que é o cientista lá local. Numa noite dessas aí, ele vai ajudar o doutor num experimento científico. Ele chama, né? O doutor fala pra ele comparecer lá no estacionamento de um shopping, né? Do shopping, o Twin Pines Mall. Twin Pines Mall. Legal como os adolescentes são facilmente influenciados, né? O cara chega lá de madrugada, pede pra você ir pra um estacionamento de shopping vazio, um velho lá com a van, tá chamando, vem aqui, não tem ninguém. É a vontade pelo conhecimento, pô, não é facilmente. Vocês repararam que quando o Marty volta no final do filme, o nome desse shopping muda, isso, né? Lone Pine Mall. Ele derruba, né? Um pinheiro, né? Lone Pine Mall. Não tem mais duas, agora é uma só. Você vê como ele é embolado. Mas eu penso, gente, penso o seguinte: ele voltou, né, e derrubou o pinheiro. Teoricamente, aquele pinheiro nunca esteve em pé. Porque no passado ele já foi derrubado. Por quê? Não compreendo. Não. Pensa o seguinte. Explique melhor. Pensa o seguinte. Isso tudo que acontece no passado já aconteceu. Mas é no passado que tá acontecendo. Então, mas mesmo se ele... Que o professor construa a máquina do tempo agora, O que aconteceu já aconteceu, entendeu? Não. Ah, meu filho, você tá levando a complexidade do filme em um outro patamar. Isso não existe. Ele voltou e mudou o presente, mas ele mudou o presente depois. Exatamente. Entendeu? Então o presente real seria o presente depois que ele alterou. É. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no 2, quando o Biff foi com aquele almanac de jogos e entregou pro eu dele jovem. É aquela história. A partir do momento que ele fez a máquina do tempo, ele começou a fazer um outro futuro a partir dali. Mas aí, ele depois que ele construiu a máquina, ele teoricamente já tinha alterado o passado. Não, mas aí que tá. Se for olhar por esse lado... É o futuro verdadeiro, se seria fosse... isso. Depois das alterações. Eu tô entendendo a teoria do Ivozinho. Mas se for levar essa teoria do Ivozinho assim, a fundo, só existiria um futuro, um presente e um passado, que seria o definitivo. Não teria como existir vários. Sim. Começa isso. Por aí, né? Não teria como ter esses futuros e esses futuros transitórios e os passados transitórios. E isso seria impossível de representar no filme. É do mesmo jeito que ele quer simular naquela hora lá que ele diz, não, a sua mãe tá se apaixonando por você e não pelo seu pai, então você vai deixar de existir. Aí eles, pra representar isso no filme, ele bota aquilo da foto sumindo. Aquilo não faz sentido nenhum se parar pra pensar. Não, claro. Mas é o jeito deles mostrarem. É o jeito deles mostrarem. Eu acho que o termo mais aceitável não seria nem futuro. Eu acho que seria mais um futuro transitório. É, pode ser alterado. Ainda pode ser alterado. Sim. É um futuro que tá em trânsito constantemente e vai... Seria um universo paralelo, isso. Né? Seria um outro... É, do jeito que você tá falando, Fermento, é como se fosse aquilo do futuro que não tem como alterar, que não é bem a temática do De Volta para o Futuro. É, só que na verdade seria como se você não pudesse alterar o presente... Pelo fato de você já ter alterado o passado. É uma coisa meio... É Lost de novo. O que tá feito, não tem como alterar. Mas, por favor, me poupe de spoilers de Lost. É, a gente não quer saber. Eu não citei nada, eu só falei que o que foi feito, foi feito. Não, eu já tô falando antes, porque você sempre solta um spoiler de Resident Evil 5, de Lost, de alguma coisa pra mim, e depois eu... Ah, tá bom, mas o morre, cara. Que pariu. Acho que a gente já falou um pouco da história do filme, né? Agora, seria interessante a gente frisar, tipo, as referências, as curiosidades do filme. Por exemplo, assim que ele volta, né? Ele vai parar lá na fazenda do cara e ele é tido como um extraterrestre, né? Quando ele chega, né? É, porque ele coloca... Porque é a roupa do DeLorean lá, né? Que é pra... É tipo, roupa de emergência e é uma roupa de apicultor, sei lá o que é. É porque... Não, é a roupa anti... Nuclear. Antinuclear, porque... É radiação. É, anti... Gente, antirradioativa. Isso, antirradioativa. Que é justamente pra na hora que eles vão abastecer o DeLorean. A gente tem que usar aquilo, né? Pra não... Afinal, é plutônio, né? É, plutônio. E você vê que até isso, quem te olha assim, acha que não vai dar em nada, dá um gancho pra várias cenas do filme, né? Essa roupa, né? Que é justamente pra essa parte que ele chega lá e o povo acha que ele é um alienígena, né? E eu acho engraçado quando eles vão, ah, é um alienígena. Quando chegam perto, ele tira a roupa, né? O pivete fala, ele já assumiu forma humana. Atirem nele, né? Atirem nele. Na época já tava com esse negócio de medo de alienígena, de vamos esconder o... Eu sei que o menino tava com a revista em quadrinhos, né? Com uma imagem bem parecida com o que tinha acontecido, inclusive. É, e acho legal que o povo já chega atirando, né? Uma 12, né? Atirando. ET do Mal, Space Invaders. E é engraçado como ele muda o nome dele quando ele vai pro passado. Que, por exemplo, nesse primeiro ela lê Calvin Klein na cueca dele. Chamando ele de Calvin Klein. É, né? No terceiro ele vira, ele começa a ser, ele adota Clint Eastwood. Aí fica o desfiladeiro Clint Eastwood. Não, e legal que ele tem a mãe dele como se fosse a maior santa, né? No tempo dele ele achar que, não, minha mãe já nasceu freira, minha mãe é santa. Né? Quando chega lá, a mãe dele é mó pervertida, né? Ele chega lá dizendo, não, você pode ficar aqui, espero que você sinta vontade, né? E senta do lado dele e já começa a ficar doido. Filme depravado. É, a mãe dele não aprova o namoro dele com a Jennifer, né? Não é a menina certa pra ele, acho que ela diz assim, uma parada dessa. É, ela é mó igual a menina. É, pior, bem pior, cara. Tem uma cena até que ela começa a beber e fumar, ele fala, não, mas você fuma, para com isso, ele, você tá parecendo minha mãe falando isso. Uma estirada de muito boa. Né? Ah, aquela parte também, quando ele chega lá, vão se reunir na sala de jantar da família dele do passado, né? Aí ele vê o tio dele que no presente ele tá preso, aí vê o menino lá no cercadinho, aí elas falam, ah, esse menino adora esse cercadinho, né? Ele adora, não pode tirar ele desse cercadinho que ele já começa a chorar, né? Diz, é, meu filho, vai se acostumando. Ah, sacada do filme, isso é muito bom, né? Ele fala assim, não, a gente acabou de comprar nossa primeira televisão, né? Ele diz, não, eu tenho duas, né? Pô, você é milionário, né? E o Marty, ele é um grande inventor também, né? É, inventou o rock, pô. O rock e o skate. E o skate. Ele vai mexendo na história, né? Não, aquela parte que ele começa a tocar John B. Good, né? Que o cara fala lá, não, porque você sou Marvin, né? Aí o cara começa a tocar o começo de John B. Good, aí ele, daqui a pouco o guitarrista tá ligando, né? Pro cara e fala, Chuck, seu primo, Marvin, né? Marvin Berry. Aquele Barry. Som que você tá procurando. Lembra aquele som? Escuta isso. Aqui, escuta isso. E tem muito essa cara desse tipo. Ah, legal também a parte que ele fala aqui pro doutor do passado que ele é do futuro, né? E ele não acredita, né? Ele começa a pedir prova, né? Aí, quem é o presidente do futuro, né? Ronald Reagan. Nossa, igual o ator? O ator? É como se o cara chegasse em 85 e falasse que o Schwarzenegger era o prefeito, né, da Califórnia. O Schwarzenegger, né? É o governador, menino. Governador, isso. É, tô viajando. É o presidente do estado da Califórnia. Tem uma referência foda também, quer dizer, eu não sei se isso é referência na minha cabeça ou é coincidência, sei lá, que o pai dele se chama George e ele escreve sobre alienígenas e obras de ficção, né? Isso. Pra mim isso é uma referência a Star Wars, né? Cara, George, o que, é que você está escrevendo? Estou escrevendo umas coisas de alienígenas aqui. Não tinha sacado essa. Nossa, cara. Foi Mandou uma boa bem, sacada. É uma boa. Tá sacando bem, hein, Diego? Depois eu deixo tu sacar com. Deixa pra lá. Você fica aí sacaneando um ao outro, as pessoas podem reclamar nos comentários. Verdade, né? É bom você parar. É que o Ike não tá aqui, senão eu ia descontar a magia que eu não posso usar. Ele vai ao mundo. Tem uma referência direta a Star Wars, né? A Guerra nas Estrelas. É o do Darth Vader, né? Darth Vader. E ainda faz o símbolo do Spock. Ah, é verdade. Ele faz o... Ele diz, eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano. Aí faz o... E ele usa a roupa, né? Que a gente já falou, né? E, ou seja, aquela roupa que ele usou também serviu pra ele convencer o pai dele a sair com a mãe, né? Se ele não tivesse com aquela roupa lá no carro... Ele diz que é um ET, né? É. Tudo isso se liga, né? O plutônio, ele tem que usar a roupa e a roupa vai ajudar ele mais tarde a convencer o pai dele. Tudo muito bem pensado e interconectado. A gente não falou nada do Biff ainda, não. Mas foi? O Biff é muito engraçado, o cara é muito... Quem é o Biff? O Biff é um cara que ele já mostra ele no presente, né? Como se fosse um super... Não sei se é um supervisor ou algum... É, ele é tipo como se fosse chefe do pai do Marty, né? Desse tipo lá. No presente... No presente... 85. Presente simples. No primeiro presente, né? É, o original. É. E no passado, o Biff já é um... É o valentão da escola. E o pai dele é o nerd. É não, tipo, o valentão da escola e pá, vira o bem-sucedido lá. Na verdade, ele não é bem-sucedido, ele é pilantra, né? É. Que ele pede pro cara, o outro, ficar fazendo o trabalho dele, né? Tanto é que ele diz, ó, manda isso pra mim logo, que eu preciso repassar pra minha letra esses relatórios, pro povo não achar que... Foi você que fez. É, e no passado ele fala a mesma coisa em relação ao dever de casa, né? É interessante, né? O Martin vai lá, volta pro passado, altera tudo. Quando ele volta pro segundo presente, né? A família dele tá toda lá bem-sucedida, o Biff fudido. Mas quando ele muda, quando o passado é mudado no segundo filme, aí ele não gosta, né? Não, tem que voltar pra mudar tudo de novo. Não, é porque assim, se altera e fica bom pra ele, beleza, aí ele reclama. É, agora se altera e fica um negócio caótico lá pro lado dele... Outra parada legal que eles fizeram, que foi o Biff ter matado o pai dele, né? Justamente porque não ia ter o ator pra fazer. Aí foram as coisas que eles inseriram. É a maneira comum de solucionar o problema, né? Mas se encaixou legal. De Volta para o Futuro sem a dublagem da BKS, pra mim, não é De Volta para o Futuro. É só ouvir, é só assistir com essa dublagem. Essa dublagem daí é que a voz do Martin é a voz do Will Smith no Maluco do Pedaço? Acho que é. Não. Essa, ah não, essa é a ruim, não. Aquela outra dublagem. Essa é a segunda dublagem. Ah, cara, eu não lembro não, na Globo qual era a dublagem. Ou que o Marty falava, doutor, com esse sotaque bem paulista assim. Doutor é o sotaque paulista do interior. Assim como a Viviane fala. Eu não lembro, cara, agora. Doutor, pronto. Doutor, você veio? Eu apresento-lhe a minha última invenção e a maior de todas. Eu esperei por ela a minha vida inteira. Beleza, é um DeLorean, não é? Venha comigo, Marshall. Eu responderei todas as suas perguntas como esse avião vai. Tá. Ei, doutor, mas que roupa é essa aí? Isso não interessa. Agora não interessa. Não interessa. Não interessa. Eu tô pronto. Boa noite. Eu sou o Dr. Emmett Brown, estou no pátio do Twin Pines Mall. É madrugada de sábado, 26 de outubro de 1985, 18 da manhã. E essa é a primeira experiência temporal. Então, essa dublagem original é a dublagem da BKS de São Paulo, né? Até alguns dubladores já foram no programa que o Nelson Machado tinha, chamado Versão Brasileira. Aí depois eles fizeram uma pro DVD aí, que é essa dublagem que foi feita aqui no Rio. Do Maluco no Pedaço. Que é do Maluco no Pedaço, né? Tem o... aquele cara que dubla o Pumba, como é o nome dele? Timão. Não, minha. Ó, Fábio, é assim mesmo, pode ignorar esses comentários que ele faz. Ah, Mauro Ramos. Mauro Ramos, né? Isso. É. Ele que faz o Dr. Brown. Eu quero dizer que agora entrou o horário de verão. Parabéns, horário de verão. Acho que já mudou. Qual horário tá de vocês? O meu tá 1h31. O meu tá... 1h30. É, o meu tá... Meu ainda tá meia-noite e meia aqui, meu celular. Eu tô no passado. Ah! Eu lembrei desse negócio de viagem no tempo, né, Diego? Diego, volte para o futuro. Eu faço a introdução ou alguém faz aí? Eu posso fazer? Pode. Faz aí. É sobre De Volta pro Futuro mesmo, né? Isso. Só pra ter certeza. Gavi Estática 10. Gavi Estática 10? Isso. Pra você não perguntar. Tá bom. Esse é o programa... Como sempre, né? Esse é o programa... É. Qual que é esse programa mesmo? 10. Vem no fundo. Tabacudo lá que foi criado... Ele foi criado num tempo 4. Que não tem nada a ver. Alô? Alô? Alô? Oiê. Alô? Não diga alô, diga alô. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Vixe, eu vi cair. Desconectado. Desconectado de novo. Ah! Alô, alô, alô, alô, blá, blá, blá, blá, ah! Na do Distrito Naveco. Não, é porque teve um episódio de American Dad que ele tem um DeLorean. Aí ele falou, aí mostrou o contagiro lá do carro. Velocímetro. É um contagiro, não deixa de ser. Não, na verdade contagiro é uma coisa, velocímetro é. Contagiros é os giros do motor, né? Que o motor tá, e o velocímetro é a velocidade que o carro tá desenvolvendo. Mais uma das pérolas do Evolzinho falando merda. Pô, a gente não falou nada do Biff ainda, não. Mas foi? O Biff é muito engraçado, o cara é muito... Quem é o Biff? O Biff é um cara que ele já mostra ele no presente, né? Que não. Ele... O quê? É, mas é... Hã? É, mas é. É o quê? É o quê, menina? Tá dando lag? Sumiu? Caiu? Tá dando lag, eu acho. Gente, espera, tá dando lag aqui, peraí. Deixa o lag passar, é o metrô que tá passando. É aquela esqueci, aquele lag mental, né? Olha, fiz tô a propaganda. Tá dando lag. Não tá falando nada com nada, não. Agora tá bom. Agora tá bom. Pode falar. O que é que você ia falar? Sobre o Biff. Sobre o Biff, que você disse não, aí eu ia falar alguma coisa. Agora deu de lag de novo. Ela tá que nem a Ilha de Lost. Lá. Mudando constantemente. Opa, peraí. Quando o Diego assistiu, não tinha acontecido isso ainda. Né? Eu sei, não era pra comentar, eu fiquei quieto, cara. Eu achei que você já falou nem da relação com você. Cara, não tô entendendo nada. Fiquei nada. Quieto que era pra ele não se tocar que eu falei isso, tu vai me falar. Mal. Mas você não entendeu nada, né? Então, deixa mas pra... ele nem percebeu ainda. Então tá bom. Eu vi, caiu de novo. Acho que ela que desconectou. Que não tá. Quer que chame ela de volta? Puta merda, agora que eu tô pensando. Se essa chuva toda tá lá em Itaperuna, daqui a pouco vai alagar tudo, né? Já tem história, né? Puta que pariu, pode crer. Teve uma chuvinha que deu lá uma vez. Chuvinha não, chuvinha é bondade minha falar, né? Pô, chuvinha, porra. Caiu, desmoronou metade da cidade, cara. Teve uma vez lá que teve uma chuva que o Aiken disse que foi parar. Ele ficou com 2 palmos de água na casa dele, né? Não teve o que alagou a cidade inteira lá? Foi essa vez, não foi? Foi, passou na TV e tudo. Interessante, a gente só vê falar de cidade assim quando tem tragédia, né, cara? Isso não vai ficar na gravação. Oi. E aí? Oi, Vivi. Falei oi, Vivi. Tá horrível ainda. Tá ruim. Não, melhorou, parece. Sei lá, meu computador resolveu fazer a atualização do Windows, a chuva não passa e fudeu tudo. E a internet, a rádio é foda, né? Quando passa o Zeppelin de concreto em cima. O Zeppelin de concreto. O que vocês estavam falando? Você ia falar sobre o Biff. Então, a gente parou quando eu falei do Biff, você disse não, aí você ia falar alguma coisa. Eu disse não, tô ouvindo. Ah! Agora. Aqui só apareceu não. Nossa, essa vai pra, vai ser a maior parte do, do nosso. Essa vai ser muito boa. Bom, pessoal, vamos dar, então, continuidade aqui com os nossos recadinhos. Recadinhos. Puta, a gente tem que dar um nome pra porcaria. Não sei qual é o problema de chamar de recadinhos. Sempre funcionou bem, tantos outros podcasts funcionam bem. Por que no nosso não funciona? Porque todo nosso tem um nome específico. E os recados vão chamar simplesmente recados. Recado da gaveta. Recados do coração. É, né? Bom, nosso primeiro recado é sobre o prêmio... Prêmio Podcast. Vou te ajudar. E... Nosso primeiro recado sobre o Prêmio Podcast 2009. Para você que ainda não votou. Volte para o futuro. Ai, que horrível. Gente. Então, é para quem não votou, é para votar, pessoal. E para quem votou já, dá um jeito de conseguir convencer outras pessoas a votarem também, né? Ah, será que a gente esqueceu? O quê? De falar que tava só nós dois. É, né? Pra quem não notou, só tá aqui eu e a Vi, nessa noite chuvosa. É, o Aiken disse que ia consertar o DeLorean, mas o DeLorean dele quebrou. É, isso mostra que a teoria do Ivozinho está errada, porque se estivesse certa, quer dizer que depois que ele consertasse, ele já estaria aqui, porque ele ia voltar pro passado. Mas né? O Ivozinho foi pro presente alternativo dele, no presente alternativo, onde só tem ele no Gama Estática. Puta merda, um Gabi Estética só com o Ivozinho deve ser. Deixa pra lá, vai. Pra quem acompanhou recentemente nosso Gabi Estática, o Gabi Estática, o Willam também, todas as nossas atrações em áudio, ficou offline, a gente ficou aqui até quebrando a cabeça pra ver o que era, mas foi problema no servidor do nosso podcast lá. Aí se resolveu rápido. Se acontecer algum problema desse, pode comunicar a gente, né? Que é legal a gente ficar sabendo disso. E acompanhe pelo Twitter também, que no Twitter a gente falou tudo lá. Quando, quem acompanha o Twitter do Gaveteiro, fatalmente fica sabendo das coisas. Então nós temos mais uma notícia que eu tava esperando o Diego falar e não falou. É da nossa promoção de Volta para o Futuro. Música, suba a música, suba, pra parar com esse silêncio chato que a gente tá aqui agora. Então, é o seguinte, pra quem anda acompanhando o site, já tá até familiarizado com como vai funcionar a promoção, né? Mas temos algumas novidades, né, Vi? Ela vai ser semelhante à do Poderoso Chefão. Vamos falar um pouco das semelhanças pra quem ainda não conhece, né? Como é que funcionava essa promoção do Poderoso Chefão e vai funcionar essa também de Volta pro Futuro? São 100 dezenas, de 00 até 99. Você pode escolher quantas dezenas você quiser. E aí você paga pra gente. Uma pequena quantia. Uma quantia irrisória. Você deixa de comer um pastelzinho, né? Depois do almoço. E compra o número pra concorrer a um prêmio legal. Lembrando que o valor de cada número é R$2,00, viu, gente? É, R$2,00. Aí nós vamos ter o sorteio pela Loteria Federal. Loteria Federal, vocês sabem que toda quarta e todo sábado sai um sorteio, certo? Certo. Então, a gente vai determinar um sábado, não aí, é? Por exemplo, o número sorteado, eu tô lendo igualzinho, tá na regra, que é pra ninguém falar que eu falei alguma coisa diferente, hein? O exemplo é o mesmo. Se o primeiro prêmio sorteado for o número 10.752, aí quer dizer que o ganhador da nossa promoção é aquele que comprou o número 52. São os dois últimos números. São os dois últimos números. São os números correspondentes à dezena. Pra que a gente tá fazendo isso? Simplesmente pra fazer uma coisa justa, né? Pra não dizer, pô, ele não vai sortear aqui um número, ele não vai botar num saco os números do bingo, por exemplo, e puxar um número, né? Que aí, pelo amor de Deus, vai ficar complicado, né? E nem é aquela lá que a gente compra os nomes, depois rasga o papel pra ver que nome que é. Não tem essa também, não. É, também não, né? Quem quer deixar uma coisa tão justa, de tal forma, que até a gente possa participar, que não vai ter problema nenhum. Nossos familiares possam participar, nossos amigos e tudo, que não vai perder nenhuma... A credibilidade do sorteio, já que... É, mesmo porque eu estou contando já com os nossos familiares, queridos, meus familiares. Ah, lembrando que a data do sorteio é dia 5 de dezembro, tá, gente? 5 de dezembro de 2009. A gente falou tanto de sorteio, mas o que é que a gente tá sorteando? Que a gente não falou ainda. Uma coletânea. Uma coletânea com a trilogia do De Volta para o Futuro, que a gente já tanto falou, né? E é realmente uma coisa que eu acho que todo fã tem que ter, né? São os três filmes... Mais extras. Recheado com a porrada. porrada de... Extras a gente tem que dizer que tem erros de gravação, comentários falando de como foram feitas as filmagens, tem cenas que eram pra ter sido colocadas e não foram colocadas, várias e várias coisas, entrevistas com a equipe, com o elenco... Esse daí eu não tenho ainda, né? Esse daí eu acho que até eu mesmo vou participar dessa promoção do Gaveteiro dessa vez. Da vez passada do Poder de Jafão, o prêmio já tinha, né? Uma cópia, então eu não participei, mas dessa eu vou participar. Beleza, você tá escutando aqui, gostou, se interessou. Digamos que você... Não, quero comprar o número 45. Gostei do número 45, quero participar, vou comprar o número 45. Beleza. O que é que essa pessoa tem que fazer agora? Ela já tá decidida, quero o número 45. O que é que ela tem que fazer? Mandar um e-mail para gavetapromo@gmail.com. Isso. E dizendo que quer o número... Que tá interessado. Que então. Quer reservar o número 45. Aí nós vamos reservar o número para você, pessoa. O número 45 lá na página vai começar a ficar com o nome da pessoa, é isso? Isso, vai ficar amarelo com o nome da pessoa. Amarelo porque vai estar pendente. Isso. Aí você tem 48 horas, ou seja, 2 dias úteis. É, 2 dias úteis porque se for... É, porque se for de sábado e domingo não dá, né? É, então até dá, conta. Mas pode complicar a vida da pessoa, né? Aí você fazendo o depósito, você depois manda um e-mail pra gente informando os dados do pagamento pra esse mesmo e-mail, gavetapromo@gmail.com. Falando que pagou, aí nós vamos confirmar e aí depois o número passa a ficar indisponível de fato, que aí ele vai ser seu. É verdade, fica já vermelhinho lá e você é só aguardar sentado que você já tá participando devidamente, né? Sim, esperando o dia do sorteio. Será que vai sair aqueles números lá das datas do filme? É, né? 85, 55... Só falta. Você pode pegar, né? Comprava 19 e 85, já faz o 1985. Ah, estamos esquecendo de falar uma coisa importantíssima. A promoção dentro da promoção. Novidades, né? Agora que temos promoções ao quadrado. Como é que funciona isso? Você que comprar 3 números terá direito a escolher mais 1 número de graça. É aquele famoso pague 3, leve 4. É, vai ser um... E ainda temos uma outra promoção. Se você comprar 6 números, você leva 2. Uau! Para de enganar as pessoas. Isso é muito feio. Quem o vencedor... Ainda vai ganhar mais uma outra coisinha além dessa coletânea, né? Que a gente não vai revelar agora, né? Mas é um brindezinho exclusivo do HVT. É, isso é exclusivo. Só vai ter aquele que ganhar essa promoção. Tá bom, pessoal. Até a próxima semana. É a próxima semana não. Daqui a 15 dias, né? Ah, até amanhã. Eu tô sempre aqui, filho. Eu tô sempre de plantão. Amanhã eu tenho desenterrando pra fazer. Então, é isso aí. Então, falou. Falou. Tchau. Tchau.